Direct to Par, Fial 024, obrigado. Táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Táxi via Alfa. Meia, boa noite, vou direto Duna, desça para 2000 pés, que negando 011, reparte localizador. Direto Duna para 2000, reparte localizador, vou 18 no meio. Viatan, Mike, Exer Golf na posição número 62? Prossiga. Exer Golf solicita autorização de reboque na parte 3, posição 3, já contactado com a Infra Aero. Gente, Exer Golf, aguarde para o reboque. O 051 vai taxiar até o través do portão 612 e manter Você parte através do 612. Parte através do 612. Voo 9051, devido a obras na área remota do pátio, após o portão 612, irá seguir a viatura Follow Me. Já foi acionada, estamos aguardando o retorno do centro de operações. Aguardando o Follow Me 9051. Aqui é o 0, Voo 9051, segue o Follow Me até o portão 11. X-ray Golf autorizado o reboque, reporte ao término. Positivo, Golf. estabilizado, Gol 1-8 no meio. Luna 1-6 completo final, se me corre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, Gol 1-8 no meio. Torre Salvador, bom dia, Gol 1-8 no meio, 2 milhas e meia do externo. Bom dia, Gol 1-8 no meio, livre pouso no zero, vento 070 graus, 07 nós. Confirme, não copiou a mensagem, está autorizado o pouso no 8 no meio? Afirmo, vento 070 graus, 07 nós, Gol 1-8, 1 no meio, cheque trem. Rebaixo travado, autorizado o pouso no 8 no meio. Oito no meia, solos 49, direito no 219. Direito no 219, água de livrar, boa noite também. Gabono 8 no meia, lembrando as coisas. 8 no meia, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette 02, boa noite no meia. No Mike X-Ray Golf, parqueado na posição número 3, 4 e 3, bom dia, obrigado. Bom dia, frequência livre, Mike X-Ray Golf. Nascimento Salvador, boa noite, bom dia. Prossiga. Por gentileza, confirmar a saída prevista, da Caju. Cajama, Aracaju. Sai da puta, obrigado. Salvador, muito bom dia, aqui é o Mike Bravo November. Bom dia, prossiga. Eu tenho autorização de reboque aqui da posição 8 do pátio 3 para a posição de meia dúzia do pátio principal. Autorizado, reporte ao término. Gente, reportará ao término.